Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Portugal não terá as mesmas condições da Grécia para sair da crise. A decisão foi tomada ontem na reunião do Eurogrupo, que decorreu em Bruxelas e que reuniu os ministros das Finanças dos países da zona euro. O ministro das Finanças português afirmou que a simplificação excessiva de assuntos complexos tende a levar a mal-entendidos e que foi isso que aconteceu durante esta última semana. O Bloco de Esquerda diz que Vítor Gaspar deu dito por não dito na questão da dívida pública e exige explicações urgentes do Ministro das Finanças. O deputado Pedro Filipe Soares exigiu, em nome do Bloco de Esquerda, a presença de Vítor Gaspar no Parlamento. Entretanto, o Ministro das Finanças acredita que Portugal conseguirá cumprir a meta de 5% do déficit para este ano. O Ministro das Finanças classifica este valor como difícil e exigente, mas acredita que o país vai conseguir cumprir o estipulado. Os estivadores prolongaram a greve até dia 24 de dezembro. O presidente do Instituto Portuário diz não compreender mais este pré-aviso de greve. João Carvalho admite que mais de metade dos negócios se fazem por via marítima e, se esta situação continuar, o presidente do Instituto Portuário avisa que o governo poderá tomar medidas drásticas, como o despedimento. Os portos afetados serão os de Lisboa, Setúbal, Aveiro, Sines e Figueira da Foz. As ligações entre Barreiro e Lisboa não se efetuaram de novo esta manhã. O sindicato diz que a paralisação é de 100%. Os barcos da Soflusa pararam nas horas de ponta durante a manhã e entre as 16 e as 19 horas da parte da tarde. Lisboa é a 44ª melhor cidade do mundo para se viver. Entre as 221 cidades analisadas, no que toca ao ambiente social e político, ao ensino, aos serviços públicos, transportes e entretenimento, Viena ficou em primeiro lugar e Lisboa na posição 44. Os lisboetas reclamam mais limpeza e segurança, mas a maioria é unânime em dizer que a capital portuguesa é das cidades mais bonitas da Europa. A maternidade Alfredo da Costa deve encerrar em março de 2013. A notícia foi avançada pela administração da maior maternidade do país, que disse que a transferência de equipamentos da MAC para o Hospital Dona Estefânia estará concluída em março do próximo ano. O fecho da maternidade Alfredo da Costa e a concentração dos serviços no Hospital de Dona Estefânia vai permitir uma poupança de 10 milhões de euros por ano. O Fisco vai poder penhorar bens de estudantes universitários que tenham dívidas à universidade. As finanças só podem atuar depois das universidades emitirem uma certidão de dívida. A autoridade tributária e aduaneira conseguiu arrecadar, até novembro deste ano, 1.106 milhões de euros em cobranças coercivas de dívidas no que diz respeito a processos de execução fiscal. A meta anual que o governo tinha fixado já foi ultrapassada e ainda falta um mês para o fim de 2012. Estes resultados são consequência de uma modernização da instituição fiscal e das reformas que foram feitas no Plano Fiscal Nacional. Os trabalhadores dos impostos, no entanto, dizem que os serviços estão caóticos e anunciaram já uma greve para os dias 26, 27 e 28 de dezembro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu hoje 70 pessoas por estarem alegadamente envolvidas com o Comando Vermelho, um dos maiores gangues do Rio de Janeiro. 59 dos suspeitos eram polícias. A Secretaria de Segurança Pública deste Estado brasileiro anunciou que as detenções foram efetuadas no âmbito da Operação Purificação. Nas Filipinas, mais de 40 pessoas já morreram devido à passagem do tufão Bofá. Os ventos fortes, que podem chegar até aos 210 km por hora, e as chuvas fortes que têm assolado o sul do país, provocaram cheias e desabamentos de terras. Muitas pessoas estão desalojadas e há muitas localidades sem energia elétrica. Prevê-se que a tempestade deixe o país até sexta-feira. Angela Merkel foi reeleita no Congresso do seu partido com 98% dos votos. A chanceler alemã continua assim à frente do partido da CDU. Estou espantada e comovida, declarou Angela Merkel depois de 8 minutos de aplausos. A chanceler alemã entrou no Congresso com um tom combativo e fez um discurso onde colocou em evidência os sucessos do seu governo, um baixo desemprego e o crescimento económico, que apesar de ter abrandado, continua a existir. Segundo as sondagens entre a população alemã, Angela Merkel tem uma popularidade de 70%. O Porto joga hoje com o Paris Saint-Germain em França para a Liga dos Campeões. O apuramento para a próxima fase já está garantido, mas os dragões querem vencer para garantir o primeiro lugar e serem o clube com mais pontos conquistados na fase de grupos. O Benfica já está na Catalunha, onde amanhã joga com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Enzo Pérez e Sálvio não viajaram com a equipa, bem como Carlos Martins e Pablo Aimar, que também não recuperaram das lesões. O Benfica precisa de ganhar, ou pelo menos fazer um resultado igual ao do jogo Celtic-Spartak, que também acontece amanhã. Se o Benfica sair da Liga dos Campeões, o Clube da Luz pode, ainda assim, disputar a Liga Europa. Portugal venceu o Japão por 5-1 no jogo inaugural do Grupo A do Mundial de Futsal Feminino, que se disputa desde ontem em Oliveira de Azeméis. 4 dos golos foram marcados na primeira parte, por Ana Azevedo, Sofia Vieira, Melissa e Maria Martins. Aos 35 minutos do segundo tempo, as nipónicas reduziram, mas Melissa marcou mais um golo e estabeleceu o resultado final. Pinto da Costa pretende sair do Porto dentro de 5 anos. Numa entrevista ao jornal desportivo francês L'Equipe, o líder dos Dragões, eleito pela primeira vez em 1982, explicou que chegou à altura do Porto vencer sem a sua presença. Pinto da Costa diz que vai continuar a acompanhar o Porto nos seus jogos europeus, mas que pretende também escrever e viajar. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta e conto consigo. Boa noite.